Aeroporto Salvador, muito boa noite, é o 27745 da Serra, autorização para Porto Seguro, pronto para conta. Menos 4 Porto Seguro. Paulo Salvador, boa noite, o SMA 224, autorização Aracaju. Oi, Giovanni, cobre só um minuto, prepara Pucajama, direto Aracaju. Pucajama, Aracaju, aguardando. Tráfego Salvador, boa noite, é o 973 com a Alfa. 5973, boa noite, um minutinho, copia com você. 9973, né? Ah, não sei se escuta o que eu falo. Boa noite, boa 9932, informação Alfa, autorização para retirar. 9232, muito boa noite, um minuto, cópia. Ano 1170, somos 114, livre direito, chama sua linha no 21 de São Uno. 21 com o 1170, tá? 410, afirmo, vou coordenar com você. Só um minuto. Boa noite, bom 1170. 1170, boa noite. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, estabilizado, final da 90, Rio 5970. Correção 74. Rio 5974, complete sinal ILS, chama em torre 118.95. 1895, Rio 5974. Em 121935. É, só confirmando, a saída é a Puca ou é a Conde? A Conde. Então, 190 autorizado, saída é a Conde, curva esquerda, 190, transponder 5, o controle 193, determinamento 224. 5575 é o código. 5575, obrigado. Correto, chama para posicionamento. Azul 2774, pronto para qualquer? Firma. Porto Seguro aprovado, nível de voo 160, conforme rota do plano de voo. Subida Coral, curva direita, pista 10, código 0264 e o controle em 120, decimal, corrigindo, 11935. Autorizado Salvador, na corda da 10, Coral, subida 0264, transposto, controle 3935. Correto, chama para posicionamento, azul 2774. Incorporado, obrigado. Azul 5001, pronto para cópia? Guarulhos aprovado, nível de voo 280, conforme rota do plano de voo, pêndulo 10, Taubaté. Subida Dael, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5570, controle 120, decimal, corrigindo 11935. Correto, chama para posicionamento. Federal 9973, pronto para cópia? Prossiga 9973. Autorizado com fim, nível de voo 340, conforme rota do plano de voo. Subida Dael, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Código 5566 e o controle em 119.35. Federal 9973, autorizado com fins no nível 340. Saída da EL, Leda Motiva com curva direita. No transporte 5566 e o controle 1935. Correto, 71 para posicionamento, sideral 9973. Bora. Azul 4959, boa noite, frente da Alfa, para Ilhéus, nível 1-4-0. 34959, aguarde um minuto para a cópia. Só confirmando, a gente poderia efetuar a coral no Alfa? Ordenarei com o controle. Obrigado. Salvo Salvador, tá 3305, estacionamento 05. 3305, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama ali para o táxi, então 3305. 974, Saulo, zona 8, livre direito, chama só em 12, zona décima 1. Na direita, 9932, pronto para a cópia? Autorizado. Autorizado Recife, nível de voo 410, conforme rota do plano, subida Pucca Transição Aracaju, Pucca Jama Aracaju, curva esquerda, código 5571 e o controle em 119.35. Aguarde para o cotejamento. E o 5974 na escuta? Boa noite, 5974. Táxi autorizado Alfa Kilo Pad 3. No Pad 3, atente aos sinalizadores. Posição prevista é a 6 Lima. O 9932, contente por gentileza. 9932, autorizado para Recife 410 de alta do plano. Decola, Pucca, Jambo, Aracaju, com boa esquerda. Transmolha 5571 e o controle 1935. Correto, chame para puxa acionamento. Está pronto, no portão 8. Autorizado, chama para o táxi, 9932. É, conta lá, 9932. Azul 4959, pronto, cópia. Prossiga. 4959, autorizado em Ilhéus, nível de voo 140, conforme rota do plano de voo. Subida Coral 1 Alfa, com a primeira curva à direita, código 0265 e o controle em 119.35. Autorizado em Ilhéus, nível 140. Está decolado a pista 10, pista da Coral no Alfa. Respondo 0265, controle 1935, fazer 4959. Correto, chama para posicionamento, 4959. Sim. Foi na proa da posição Itape, pela chegada Mari, reporte no ideal de descida. Fica na ponta ideal já, 2224, voando Itape. 2224, essa proa nível 050. 050, 2224. Pode manter velocidade? Você consegue manter 250 até retorno? Pode ser. Sete reduções a critério. Sim, obrigado. Controle de Salvador, boa noite. Distância 3662. Informação Via, cruza 230 para 150. Boa noite, 3662. Chegada Mari, esse é para o nível 070. Mari 070, autoriza por 80. Quanto é a chegada número 3 na aproximação, até o 3662? A aeronave da Gol já está finalizando o pushback da TAM, corrijo. Assim que a mesma inicial, já vou liberar seu pushback para não preterir a aeronave que já se iniciou, tá ok? A gente está com a limitação de pátio. via pátio principal em Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 096, gol 9932. Teria uma provisão para início de táxi? Um minuto e meio, tá? 3305. Queijo. Então, 3305 para o táxi, o POB de 92, 6 horas e 10 minutos, alternando São Gonçalo do Amaral. Táxi autorizado via Pat Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 096, então 3305. Pat Índia, ponto de espera 1895 no 096, então 3305. Autorizado pushback, chamando para o carro. Autorizado, chamando para o P3662, depois a gente voa em posição Duna para o final ILS, deixa para 3000 pés, seu ajuste 10 no 7. Direto Duna, deixando para 3000 pés, com 0 no 7, na 3662. Autorizado, chama para o táxi 001. Sim, autorizado, 001. O azul 275, posição 4959, é a próxima que eu tiver para mim. Confirmando que eu tenho parte 3, 4959? Autorizado, puxa estacionamento, chama para o táxi, 4959. Autorizado, 4959. Controle, o gol 9932, decola Puka, passa 2000. Gol 9932, contato radar, sai da Puka, subiu 410. 410, 9932. 0224, alteração para o sequenciamento. Por esquerda na Praia 055, limite radial 280 de Salvador, se mantém a 4000 pés, ajustando 017. Esquerda 055, 280 de Salvador, descendo 4000, 1722, 2443. Aguarde, confia. Olha só. Autorizado a decolagem, sono 0 vento, 1 0 0 graus, 1 2 2. Autorizado a decolagem, sono 3 0 5. Puxa, 6 2 4, com 2 horas e 4, alterna Salvador, tá com 118 a bordo. Taxa à direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 7, ajuste no 6224. Espera 18. Airport 023, Tavis Mountain, localize it, runway 13. Portugal 023, clear for left, contact tower, 11895. Italia left, contact tower, 11895, Airport 023. Auto tower, 48, Airport 023, Tavis Mountain, left, runway 13. O 5001, táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 017. Pati Índia, ponto de espera 2895, 1017, do 5001, boa noite. Alô, Corizador, só 3662. 6 horas, Salvador, próximo para o táxi. Táxi autorizado até a saída do Pati 3, azul 4959, aguardando para ingresso no Pati principal. Ah, até a saída do Pati 3, azul 4959. Como o senhor saiu R-nada aqui pra gente, eu fiz uma coordenação com o centro, estou aguardando uma rota diferente, ou se o senhor pode voar ponto a ponto, mas sua autorização depende dele. Então peço que o senhor aguarde mais alguns instantes. Pode ser ponto a ponto. É, foi o que eu sugeri, mas aí vai depender da situação de tráfego deles e da autorização do centro. Então peço que o senhor aguarde só mais alguns instantes para sua autorização, tá ok? Sim. Visual com tráfego da companhia taxiando até o ponto de espera? Visual, 4959. Do 4959, dê passagem ao tráfego da companhia e siga-o até o ponto de espera da pista 10, via parte principal Índia. No ponto de espera, chame torre 1895 e ajuste de altímetro 1017, azul 4959. Para seguir o Embraer até o ponto de espera, da 10, torre 1895. Ajuste no 07, azul 4579. Alô, Salvador é azul, 2774, 4 3. 2774, autorizado, para o táxi. Motor Apache 774. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme roda do plano de voo, porém o senhor deve seguir ponto a ponto na aerovia, por conta de não ser RNAS. As subidas da El, Leda e Irume, com a primeira curva à direita após decolagem, o código 5574 e o controle em 1-19 decimal 35. Autorizado 360. Da El, Leda e Irume, curva direita após a colagem, após ponto ao ponto, 5574 transponder, 935 ao controle, 5972, pronto para a pista da manhã. E o 5972, ciente, aguarde para o pushback de acionamento, é o número 2 no setor do baixo 3. Agora. Sim, obrigada, boa noite. Doutor 062, chama a torre 1895. 295, boa. Passeio 2224, desce para 2000 pés, VVLS, ajuste 1017. Pode ser pelo Glide também. E da Glide então, 2224, passa desse. Na sua escuta para a prancha em torre. Salvador, boa noite. Está 3662, sinal no zero. 3662, continua a aproximação, reporte passando externo, informo Airbus 318, iniciando rolagem, pista no exército. Reporte canal externo, 3662. Autorizado para o Pushback Estanante. Ao fim? 5972 para o Pushback Estanante. Eu tô com o azul, já tô terminando, finalizando o Pushback no pátio 3, assim que o mesmo passar caldo já está pré-autorizado. Ah, sim, é pré-autorizado. 1935, boa tarde. 3662, passando o Cipre. 3662, autorizado pouso 5-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, tá? 3662. 1-2-2-4, decolado na foto. 7-2-3. Entendeu, tá? Chegada bom, ficou um F aí, tá? 1-0, bom, 7-2-3. Passado 2-2-2-4, completo final LL, chame torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, muito obrigado, tchau. Ótimo trabalho. Controle Salvador, Oceanair 6224, em Corona Conte, cruzador 235. 5 alter, 9545. Número 2, é aproximação. Ok, na sua escuta. Econom 90, saiu da PUC, Jama, Caju, transponder de 5505. E o controle 7935. Bom, 1-1-3-4. 1-1-3-4, só corrija o seu código transponder, 5005. Ah, então é 5055. 5005, 5005. Obrigado, 5005, obrigado. Agora 5 reto, chama para puxa o acionamento. Chama dela. Para início de teste, o azul tem 774. 2774, só um minutinho, já pego suas informações de táxi. Porto 2023, clear taxi via Juliet, gate 11. Via Juliet, gate 11, a porta do vídeo de azul 2774, repita por gentileza as informações de táxi. Afirmação do centro, Bita, 5, 7, 4 e 20, Aracaju. 7 74, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste de altímetro 1017, apenas fique atento, Airbus da Portugal ingressando nesse momento no pátio, e siga o táxi até o ponto de espera, tem um ótimo voo. Sempre fazer ingresso, táxi no pátio, ingresso via Índia, 109-114, até lá, não se escuta, obrigado, boa noite. Assim que o Oslo passar a sua casa, já está autorizado, via 5972. Sobre Recife, o TAN 3305 está cruzando o 220. 38, livre direito, chama a sala em 121 decimal 1. Direita, 211, na boa. Obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite. TAN 3662, está liberando via Foxtrot. TAN 3662, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamado da Juliette, 3662. Solo Sideral 9973, pushback, acionamento. É o número 2 no setor Sideral 9973, após o Boeing da Rio. Gente, após o Rio, tá autorizado então, depois do Rio, é isso? Afirmo, já pode coordenar com a equipe de solo assim que o Rio iniciar o táxi, já tá pré-autorizado, Sideral 9973. Ok, após o Rio então, vai iniciar a desaceleração, Sideral 9973. Voo 1723, agora número 1 na aproximação. Via bom se desse separador do PES, é o 7107, LibreLS, rebote localizador. Via bom se 2000 PES, 17, está autorizado, reportará estabilizado. Voo 1723. Aproximando da Juliette. 3662, Juliette, portão 08. Juliette para o 08, 3662. Salve, salve, um minuto para acontecer. O Bom 134, postal número 2. Olha o número 2, vamos continuar com a sua mãe. O 134, aguarde para assistir, não pega essa da mesa. Solo, Salvador, Passaredo 2224, liberando a sua escuta. Boa noite, Passaredo, táxi Alfa aqui no Pátio 3, no Pátio 3, atente aos sinalizadores, posição prevista a 4 Lima. Gente, ó, aqui no Pátio 3, vai estar atento ao Passaredo 2224. É só confirmar, está autorizado, né, o gol 1934. Negativo, o gol aguarde mais um minuto para o seu push, aguarde. Mas só que não foi atendido anteriormente, então não aguarde. Aerotaxi, o Rio 5972, com 2 a bordo, 1316, alternando Guarulhos. 24959, autorizado ali, mantém 190. Ali, mantém 90, 5972. Rádio Índia, ponto de espera 205, 1017, 5972. Marilo. Passaredo 2224, fique atento à movimentação no pátio 3, em breve iniciará o Sideral iniciará o pushback no pátio. Negativo, vai ficar atento, já está avisado com o balizador aqui, o Passaredo 2224. Sim. Ou no 4, previsão de pushback em 30 segundos. Gente, uma vaga. Maria. Afirmativo. 2, 3, 4. Não, 72, me escuta? Por gentileza, se o senhor puder entrar totalmente na Juliette para deixar o pátio totalmente livre para possibilitar o pushback da aeronave da Gol no 02, a gente agradece muito. Será mais próximo que seja do traço da nossa frente. Ok, muito obrigada, Rio 5972, tem um ótimo voo. Controle, azul 5001. Para o táxi. Salvador, boa noite, Rússia do 972, próximo ponto espera 1-0, pronto, atalho para mim. Subida da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, código 5002, 5002, e o controle 120, decimal 11935, corrijo. Estou aguardando o tráfego. Gente, número 2, ponto espera, mantém a posição. Eu transpondo, 5935, eu vou sair do Rio 5974. Correto, Rio 5974, chamo para congestionamento. Vamos lá, 5974. Nossa, senhora. Boa noite, azul 2774. 2774, autorizado a alinhar e mandei para o 90. Direto bem, mantém a rua 2774. Estou 1-1-0. 1-1-0, está na minha 2-4. Sargento Federal 9973, 2 a bordo, 430, Guarulhos. Seja autorizado o táxi até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, Sideral 9973. Táxi até a entrada do pátio 3, Sideral 9973. 9 decolado 45, chama controle em 19935, bom voo. 1935, azul 4959, obrigado. No 868, chega da Mari, deixa para o nível 070. Mari 070, vou no 868. Controle azul 4959, está na saída coral, passando 1200 metros. Azul 4959, boa noite, contato radar, saída coral 1 alfa, suba ao nível 140. Ascensão a 140, correção a saída da coral 1 alfa do 4959. Pode conferir a velocidade ideal para o gol 868? 868, se eu precisar do critério, o tráfego precede. Agora 13 milhas, 13 milhas e meia para frente, é um Airbus 320. Certo, 988. Tirar 6212, CNC São Paulo 2309, vai seguir um Airbus 320, agora 9 milhas à frente. CNC 6212. Tirar 6224, serviço radar terminado, chame Aracaju na frequência 1203. Alternativa Salvador, autonomia 2 horas, 12 minutos. Gente, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de 1017, termo voo 1134. A Índia 1895 é torre, 17 ajuste, obrigado, voo 1134, boa noite. Boa noite. Federal 9973, siga o voo até o ponto de espera, lá chave torre 1895 e o ajuste no 017, termo voo Federal 9973. Ok, vai seguir o gol até o ponto de espera 1895 e o ajuste final na 9. 5972, posição de espera. E o 5972 mantém a posição devido à performance da aeronave que acabou de decolar. O senhor aguardará um minuto e informa a aeronave aproximando já 2 milhas de tempo. Zona 723. Gol 1723, VLS, posição 0, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Controle Salvador, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, saída Coral, suba ao nível 1160. Na saída Coral 1160, 2774. Espera 3600, desça para 2000 pés, ajuste 1017, livre LS, reporte localizador, pistão 0. 2017, reporte está estabilizado. 1-0. 1-7-2-3, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0, grau 099. Livre pouso na 1-0, 1-7-2-3. Azul 5001, chama agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife com 325, obrigado, boa noite. Boa noite. Do 1868, desça para o nível 050. 050, boa noite, meu. E o 5972 visual contrativo na posição? Tem condições de decolar assim que a pista estiver livre? Sim. Gente, e o 5972 inicialmente autorizado a alinhar e manter após o pouso da aeronave na chapa? Após o pouso ali, boa noite, tá 38-5, autorização Guarulhos? 38-5, boa noite. Só um minutinho, qual que é Guarulhos? Ah, escuta. 050, chegada na área do 4107. Localizador, Cão 3600. Cão 3600, Vivo LS, chame torre 118, decimal 95. 295. Salvador, 3600, boa noite, na final. 1723, Salvador 53, Vivo direito, chama sala em 121, decimal 1. Vai livrar, 211. Cão 3600, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, QNH 1097. Aguardando. Sim, eu peço, 239, com 800. Solo Salvador, gol 1723, livrando a sua escuta. 1723, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 24, gol 1723. 4 pontos de espera da 1-1-0. 1-1-3-4, mantém, pontos de espera, boa noite. Ah, boa noite, mantém. 3600, informo o Boeing 727, iniciando rolagem, piso 90, continua a aproximação, o lado está livre. Aguardando, esperando o 27 decolar. Informação da empresa que tem uma DLA para o, foi apresentada para os 500050 e o pushback vai ser em torno de mais 30 minutos. Então tá meio difícil. Eu vou tentar ver se eu acho essa DLA. O senhor poderia me dizer onde foi feita a DLA? Se foi aqui na sala IS em Salvador? Já te confirmou, vê com a empresa e já te chamo. Tá, ok. 0.590, vento 1.00 graus, 1.1, né? Pouso na 1-0-3-6-0-0. 172, decolou 5-4, chama controle em 1-9-3-5-0-0. Salvador, boa noite. Salvador, boa noite. Recebo 972, pisa 2000 para 3-6-0. Boa noite, Rio 5972, contato radar, CD da El, subo 3-6-0. Da El, 3-6-0. 868, esse é para 2000 pés, ajuste 1017, VDLS, reporte na localizadora. 2017, chama a localizadora, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme rota do plano de voo, subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, código 5545 e o controle em 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 340, de Upper Luna 0. Decola da El, Leda, Motiva, primeira curva direita, transponder 5545 e o controle 119.35. Da 3895. 3895, cotejamento correto, para informação, o seu DLA já chegou no sistema, chama para puxa acionamento. Sim, a gente manda para o pushback acionamento, da 3895. Autoridade, chama para o táxi 5974. Presidente Leda, 5972. Leda, grata. Com 1-1-3-4, informo o sequenciamento de 2-0-9 para o Pouso. Informo que aguardará mais uns 3 minutos para a sua decolagem. Ah, bom, aguardando com 1-1-3-4. De 600, som 257, que veio direito, chama som em 1-2-1-1. 2-1-1. Tá, 3-6-0-0. Salva 2, Xené 6212, sinal da 1-0. Xené 6212, certo do avistado, QNH 1-0 no site, autorizado pouso piso 1-0, vento 1-0-0 graus 1-1 no site. Ele pouso, 6212. 6-0-0, 3-6-0-0, táxi autorizado Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12. 3600. Afirmo, remota 12, pátio principal. Sim. Agora, meia dúzia de milhas à frente, e chame torre 1895. Se eu chamar torre 1895, gol 868. Então 3895 ainda não escuta do solo? 868, continua aproximação, número 2 em aproximação. Gente, 88. Isso mesmo, modifica o código transponder para 5045. 5045, modificado, obrigado. Rio 5972, chama o centro Recife na frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, Rio 5972, grato, bom nome. Boa noite. Rio 1934, visão, como é da Castanina, tudo pronto? Estamos aqui parados, tem mais de 25 minutos. O Xenê 6212, solo 59, livre direito, chama solo em 121, décimo 1. 211, grato. 050, 1012. Passagem da próxima, está autorizada a linha e manter na 110? O tempo de solo garantido, pode. Autorizados via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10017, também corrigindo, Rio 5974. Salve, Xané 6212, Livran. Xané 6212, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, grato. Alemã 34, autorizado Alemã, mantém-se no 0. Alemã 1-0, gol 1-1-3-4. Direito, chama sala em 1-2-1-1. Direito 2-1-1, obrigado. 0-9-9-7-3, após a relógio do tráfego à frente, autorizado alinhar e manter isso no 0. Boa noite. Após o gol, a gente vai para o lado. 1-1-3-4, autorizado de escolar, 1-0, 1-0, 0 graus, 1-1-1. Esse é decolagem, 1-0, gol, 1-1-3-4. Estou falando 74, boa noite, quanto tempo eu espero? Autorizador, pistão 0. Autorizado 2000, reforço estabilizado, 1-0, 1-2. 134, decolado 03, chama controle 120, correção 119.35, bom voo. 135, voo 1134, obrigado, uma boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, voo 1134, passando 1700 da PUC, já no Caju. Boa noite, voo 1134, contato radar, se da PUC, subou 350. Sobe 350, voo 1134. Localizador azul 4107. Azul 4107, livre leste, chama torre 1118.95. 1895, azul 4107, gratão. Torre azul 4107 no localizador. Azul 4107, fecha na aproximação, aguarda atravessar de pulso. Consegue. Aproximação azul 4107. General 9973, decolada 05, chama controle 119.35, bom voo. 935, obrigado. Azul 4959, passando o coral, mantém nível 140. Serviço radar terminado, chame Deus em 1201. Estabilizado no ILS, o 1098. 1098, livre ILS, chame torre 11895. 1895, torre, obrigado, boa. Gol 1134, chame agora o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685 e 12545. Gol 1134, obrigado, uma boa noite. Azul 2774, passo coral 3 milhas. Chame Ilhéus Houston 1201, e o serviço radar terminado. Quatro 107, solo 10 direito, chama sala em 1-2-1-2-1-1. 1-2-1-1, livrando direito, azul 4-1, 107. Paulo azul 4-1-0-7, livrando a direita. Azul 4107, táxi autorizado, Alfa Kilo Pat 3. O Pat 3 atende aos sinalizadores. Alfa Kilo Pat 3, azul 4107, gente. Delta 908. Pouso na 10, gol 109. Chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, altera 133, decimal 25. 251-3325-9973. Pode ser 09 autorizado, ANM, mantém que você não exerce.